Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, nós estamos nos sete flagelos. Isso é muito importante. Não tenho pressa nenhuma, nem vocês. Eu perguntei a vocês se vocês estavam apressados, vocês responderam que não. Porque, afinal de contas, estamos tratando dos sete flagelos. A consumação da ira de Deus, na linguagem do profeta, nós entendemos que é a consumação da lei divina. Os homens, nós, seres humanos, colhendo aquilo que semeamos. É justo, muito justo. Tantos são os avisos de Deus através dos profetas e das religiões, das crenças pelo mundo inteiro, todas têm a sua parte de Deus. Quanto ao comportamento que devemos ter neste mundo, o planeta Terra tem que sair do jardim de infância. Os homens têm que deixar de ser como macacos em loja de louças. Vocês gostariam que eu dissesse o quê? Apesar de tantos tratados, tantos entendimentos, cada vez mais o mundo se arma. Doenças consideradas extintas ou quase extintas, voltando. Doenças desconhecidas surgindo. Mas está no aviso de Jesus, no seu discurso do fim do mundo, eu prefiro dizer do fim dos tempos, porque o mundo não vai se acabar tão cedo. Está lá como naquela cantiga da Carmen Miranda. Ela diz que anunciaram e disseram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, o povo lá de casa começou a rezar. E disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. E a coisa foi a tal ponto que naquela noite no morro não houve batucada. E no final o mundo não acabou. É que o mundo já acabou muitas vezes. O Império Romano era um mundo. Onde está? Acabou-se. E o reino da Assíria? E de Babilônia? E o Império Francês, Espanhol, Português, onde o sol não se punha? Tão extensas eram as áreas tomadas por aquelas nações. Foram mundos que se foram acabando. Vocês estão entendendo? Só que agora, como disse Karl Jaspers, há um perigo que não havia nos outros fins de mundo, é que os homens estão armados até aos dentes. Os artefatos são perigosíssimos, mesmo não sendo usados. A conservação é caríssima, a manutenção. E o vazamento que ocorre com as armas nucleares? Nós vimos aí pessoas, coitadas, que tocaram em coisas radioativas, em peças radioativas. Umas morreram, outras perderam seus dedos, outras ficaram cegas. Isso no mundo, no mundo! mortal vivemos com uma espada de Damocles pendurada sobre a nossa cabeça. Então, quando vêm os flagelos, e no capítulo 16, versículo 16, quando o anjo derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, o Oriente, alguns dizem que é a China. Hoje nós temos os tigres asiáticos, olha aí, o crescimento de povos de raças que eram consideradas inferiores. Ou vocês se esqueceram que alguns dos países europeus, quando colonizaram certas nações asiáticas, colocavam assim na porta dos jardins públicos, proibida a entrada para cachorro e para o oriundo daquele país. Vejam como é que o Ocidente via o Oriente. E hoje, as nações do Oriente estão aí, com forte pujança, e se aproximaram já do Ocidente. Secar as águas do rio Eufrates, quer dizer, criar condições tais que o Oriente venha a se sobrepor ao Ocidente. Observe essa interpretação também. É a velha lei da compensação divina. O Império Romano invadiu tantos países e acabou invadido por todos aqueles países que ele dominaram, que eles chamavam de bárbaros. Aliás, bárbaros eram todos aqueles que não eram romanos. Como gentios, todos aqueles que não fossem judeus. Depois, a palavra bárbaro tomou outras conotações. Bem que aqueles povos eram menos civilizados que o povo romano. Tudo é relativo. Quer dizer, dizer que o povo romano era civilizado quando se divertia com a morte dos gladiadores nas arenas. As arenas ficavam tintas de sangue. Os gladiadores lutavam um contra os outros ou então contra animais. E havia aquela famosa saudação: Ave César, morituri te salutante. Salve César, os que vão morrer te saudam. Agora com o Apocalipse é: Salve Jesus, os que vão viver te saudam, porque vem a nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Deus dizendo, através do Cristo, do Espírito Santo: Eis que faço novas todas as coisas. Temos falado tanto aqui a respeito disso. É o versículo 5 do capítulo 21. Então aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então lá vem os sete flagelos. Falei no Armagedon, não é? O sexto flagelo. Versículo 16. Do capítulo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Mas no versículo 15, desse capítulo 16, Jesus, como é amigo, antes de anunciar o Armagedon que nós homens estabelecemos, e já houve muitos Armagedons, diz o Cristo, tanto que está entre parênteses, é como se desse uma parada na transcrição daquelas coisas graves, e ele dissesse: olha, apesar de tudo isso que vocês montaram, eis que venho como vem o ladrão. Quer dizer, eu que sou o Salvador, o cabeça da humanidade, venho, apesar de todas essas coisas, desses flagelos que vocês estabeleceram. E diz mais, nesse versículo 15 do capítulo 16, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha, quer dizer, está preparado para qualquer situação. Porque ele vem. Vocês podem ver no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Então eu tenho batido muito aqui no capítulo 15, nos versículos 2 a 4, porque isso é uma lembrança daquela outra passagem do Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 18, quando Jesus, para nos confortar, diz: eis que não vos deixarei órfãos e voltarei a vós. É um fenômeno extraordinário. É como dizia o irmão Zarur, que assim como ressuscitou no terceiro dia, Jesus voltará. O que é importante é que estejamos sempre preparados para a sua volta. E desta maneira cresçamos, aprendendo os seus ensinamentos, que deveriam estar em todas as universidades do mundo. Claro que sem fanatismo, sem preocupações proselitistas. Nós somos pela democracia religiosa. Cada um siga o caminho que achar melhor para si. A época do crer ou morre já passou há muito tempo, graças a Deus, e já foi tarde. É porque Jesus diz também no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Isto eu falo a vocês que, como eu e tantos, aguardamos esse dia glorioso. Veremos com os olhos materiais ou espirituais. Está no profeta Isaías, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, que Deus julgará as hostes dos celestes e os reis da terra e seus povos. Disse, pois, Jesus aos que haviam acreditado nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É naturalmente que é a verdade de Deus. Bem, ao terceiro dia ele não ressuscitou? Ao terceiro dia voltará. Mas no tempo dele, não no tempo humano que é cheio de problemas. Que o diga Dionísio Exíguos, que errou nos cálculos quando fez a reforma do calendário. Então Jesus não pode se valer de um calendário que já está errado pelo próprio erro humano de cálculo. E depois eu acho que o calendário da Terra deveria ser contado desde que a Terra surgiu no universo. É a partir dessa contagem que nós encontraremos a marcação correta para a época da volta de Jesus. E depois ele volta todo dia nos corações de boa vontade. É um fenômeno espiritual que se dá conosco, desde que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como está na mensagem, nas sete mensagens, às igrejas da Ásia, que hoje estão no mundo inteiro e que são a política, a ciência, a filosofia, a economia, a religião e assim por diante. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. No Êxodo, já que estamos falando de coisas espirituais, no capítulo 19, versículos 17 e 18, quando Moisés leva o povo fora do arraial ao encontro de Deus e o põe ao pé do monte, o que que ocorre? Todo o monte Sinai fumegava. Conta o Êxodo, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Meus irmãos, a ciência está provando que existem várias dimensões. Num transporte espiritual, num transe, eles viam a vibração espiritual do momento. É como ocorre no Templo da Boa Vontade. Tantas pessoas sentem coisas extraordinárias ali dentro, e são de todas as crenças ou de crença nenhuma, porque o ateu também é filho de Deus. E já que eu estou no Velho Testamento, o Apocalipse é a revelação. Estava no Evangelho, falei sobre o capítulo 15, os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus, expliquei porque estou me demorando nele. Mas já que estamos no Velho Testamento, vim ao Velho Testamento, Apocalipse é a revelação, a Bíblia é a revelação de cabo a rabo. A parte humana a gente tira de lado. Porque o espírito de profecia é o testemunho de Jesus, diz o Apocalipse. E a profecia é a parte divina da Bíblia. Deixa eu ver aqui, versículo 19, capítulo 33. Se estou certo. Eles chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão ofertas de justiça, porque tomarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Isto é oferecido no Templo da Boa Vontade. Espiritualmente, as criaturas são fortalecidas. E assim, em todas as igrejas da religião de Deus, que não está na terra para disputar com quem quer que seja, chega de guerra, é de Deus, portanto das suas criaturas. É do amor universal, portanto, não é proselitista. E como diz Paulo o apóstolo, estou sempre repetindo aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Como dizia o irmão Zarur, as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. E esse versículo 19 do capítulo 33 do Deuteronômio, eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão ofertas de justiça, porque tomarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Mas isso é para toda a humanidade. Não vem procurar justificativa para a exploração na Bíblia. Que Deus é amor, ela tem que ser interpretada segundo Deus que é amor. E um Deus de amor não vai fazer coisas exploratórias para em benefício de grupos de privilegiados. A elite dos países são seus povos, nós estamos dizendo sempre. E essa passagem do Deuteronômio me lembrou o capítulo 11 de Isaías, o reinado pacífico do rebento de Jessé. Vocês estão lembrados? Aquela passagem diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Deleitar-se-á no temor de Deus, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Está profetizando Jesus. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos pacíficos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios extirpará o perverso. Quer dizer, tirará dos corações a maldade. Pois a justiça será o cinto dos seus lombos ou dos seus ombros, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. E a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, e a criança de peito brincará sobre a toca da áspide da serpente venenosíssima. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Vejam aqui o versículo 9 do capítulo 11 de Isaías. Emocionante, né? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Isso aí lembra o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero, não holocaustos. Quero conhecimento de Deus muito mais que holocaustos. Chega de sacrifício. Vamos fazer a humanidade tornar-se mais fraterna. Ah, é impossível? Mas então você não leu Jesus no seu Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível àquele que crê. E também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26. O que não é possível ao homem, para Deus sempre é possível. Meus amigos e meus irmãos, a gente se empolga, nós estamos apresentando aí o Deuteronômio, aquele discurso maravilhoso de despedida de Moisés, por causa do capítulo 15, o canto, os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Mas a despedida de Moisés também é uma coisa muito emocionante. E eu gostaria de ler para vocês, e vou atender aqui ao pedido de muita gente, porque isso tudo conforta o coração e nos ensina a trilhar o caminho certo, porque Moisés, apesar de ser Moisés, como ele, em certos momentos, não se comportou conforme a vontade de Deus, então ele não pôde ver entrar em Canaã. Canaã hoje é a libertação espiritual. O homem libertado, ele conquista tudo, sem massacrar os seus semelhantes. Mas vamos lá, Deuteronômio, capítulo 34. É o final do Pentateuco mosaico. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo. ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. E todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental. E o Negueb e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe Deus: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo de Deus, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-Peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. O povo pranteou a Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. E Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. Assim o povo lhe deu ouvidos e fez como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando de Deus, fez na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo. Meus amigos e meus irmãos, hoje temos de fazer de todo o planeta Terra a região de nossos sonhos, o paraíso há tanto tempo esperado. É difícil, os homens são belicistas. E você, que diz que acredita em Deus, no Cristo e no Espírito Santo, por que se acovarda? A covardia é a morte em vida, dissemos tantas vezes aqui. Mas para que um dia essa coisa se dê, a terra se transforme em paraíso, nem que demore, nem que se passe 1.000 anos, o amor tem que habitar no coração dos homens. É preciso que tenhamos amor no coração. E o Apocalipse está aí para isso. Por isso é que no versículo 5 do capítulo 21, Deus, através do Cristo, através daquele Espírito maravilhoso que está sobre a nuvem branca, nas alturas diz: eis que faço novas todas as coisas, e confirma estas palavras, são fiéis e verdadeiras. Sejamos um com Deus, um pelo amor. E um dia nunca mais conheceremos a aridez das guerras nem da fome. O homem precisa transformar-se primeiro. E naquele dia poderemos ouvir essas palavras de Jesus à igreja em Laodiceia, no Apocalipse, capítulo 3, versículos 21 e 22. Ao vencedor, eu farei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono de glória. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Deus está presente! Para sempre!